eu acho que a proteção das crianças é todos os dias, não é neste dia especial. Este dia é diferente só porque uma sociedade que não protege as suas crianças é uma sociedade sem futuro. E por isso eu acho que é uma maneira diferente de festejarmos isso todos os dias, que a criança deve ser protegida. E ainda há muitas crianças, infelizmente, que nós assistimos, que não têm condições de vida, condições dignas de vida, e isso é uma coisa que nos deve afligir como sociedade. Mas é o Oliveira do Hospital, orgulha-se porque vê as suas crianças felizes? Ah, então não orgulho. Eu nasci para ser professor, não nasci para ser presidente de Câmara. E é uma coisa que eu muito gosto, tenho uma grande apetência em relação a estas nossas crianças e estou muito feliz por elas. E como disse, tenho saudades, gostava de ser criança como elas. Isto é uma iniciativa também organizada com a Santa Casa da Misericórdia. Sim. E juntos conseguiram trazer então o Avô Cantigas. É também uma forma diferente de celebrar. Sim, foi uma nova parceria do seu provedor, uma proposta, nós aceitámos e eu acho que o resultado está bem conseguido. Era para ser no Parque do Mandanelo, como derivado às condições climatéricas ficámos aqui mais apertados, mas temos todos quentinhos. E hoje, como eu disse, acho que é um dia feliz para estas crianças.